aqui não. Queria agradecer todo mundo por vocês estarem patrocinando e eu poder estar vendo as gostosas na praia. Graças ao esforço de vocês. Porque vocês trabalham tal dia pra eu e eu vou lá na internet. Vou lá ficar falando o dia inteiro pra depois na internet. Valeu, mas, gente. Ô, Suelen. Olha o trato, Suelen. Internet, peraí, rapidinho, antes de vocês começarem a escutar o programa, a gente tem um recado rapidão. Vamos participar de eventos, Calaveira e Miote. Olha só, fazia tempo, hein? Fazia tempo. Fazia tempo bastante que a gente tempo. Não fazia evento, que a gente não participava de evento. E vão ser logo dois, dia 24 de outubro, Miote, temos um evento junto com o pessoal do Bacanudo, em Brasília. Isso, nós e o Diogo Braga. Nós, Diogo Braga, o Mustefaga e a Babs. E a Barbie, né, vão fazer Player um Barbie. Evento que o pessoal do Bacanudo chamou a gente. Isso, né, Pedro Duarte. Pedro Duarte, para falar sobre De Volta para o Futuro. De Volta para o Futuro e o lançamento do livro dos bastidores do De Volta para o Futuro pela Dark Side Books. Você que é de Brasília, Livraria Cultura do Casa Parque, dia 24 de outubro, não perca. E também em novembro, logo depois. Olha, o mês do meu aniversário. Olha só. O meu, sabe de quem? De Ennio Morricone. Que nasceu no mesmo dia que eu. Na verdade, você nasceu. Não, ele que nasceu no mesmo dia que eu, porque eu sou mais estrela. É, verdade. O evento é em novembro, Miote. Dia 7 de novembro. Isso, esse vai ser em outro local. O outro local, no Sebinho. Sebinho, 406 da Norte. Vamos falar sobre 07 com o pessoal do Energizando. Exatamente, nossos amigos do Energizando. Eu adoro Energizando, sabe por quê? O estúdio deles é friaço, cara. É verdade, velho. É friaço, eu dou numa invejona quando eu vou lá, cara, que eu fico nesse calor desgraçado. Pingando. Às vezes minhas tetinhas ficam zoando quando eu vou gravar, né? E estamos então dia 7 de novembro para falar sobre 007 junto com o pessoal do Energizando no Sebinho 406 Norte. Tem mais detalhes aí no post. Mais detalhes no post. Eu morava lá, viu? Muito bem. Ei, acho lascado. Era só isso, interneticos. Fique agora com o maravilhoso Jurassic Cast. No Divã do Calaveira! Calaveira no ar, meus caros internéticos. Finalmente, saiu do armário, pois né? Pois é, porque agora temos... Saiu da gaveta. É, porque temos agora um assunto interessante pra falar, né? É, os assuntos acabaram, não que os outros não eram, mas os assuntos acabaram e a gente arrumou, nós arrumamos outro assunto. É, porque o problema desse quadro é esse, ele se prende a assuntos interessantes, porque daqui a pouco a gente vai estar falando sobre a alta do dólar, né? Não, isso não é interessante, isso é triste. É, a Dilma. O programa a gente podia fazer um programa sobre a Dilma, ia ser tão incrível. Não, ia ser triste. Não, ia ser incrível porque ela fica saudando a mandioca. Só. Interneticos, está comigo aqui a Mel também, claro, óbvio. Ei, vamos fazer uma ola. É, ninguém fez, mas tudo bem. É, você fez sozinha. Você tá bêbado de novo, né? Não tô, gente. Agora todo mundo acha que eu fico enchendo a cara, todo episódio. Pô, parece. Não, depois daquela campanha anti-álcool... É isso, internet. A Melina tá ainda na reabilitação. Enquanto ela está na reabilitação, hoje nós temos o imenso prazer de receber aqui no Divã do Calaveira a Gabriela. Seja bem-vinda, minha querida. Gabriela, que é cosplayer, cara, e eu sou fãzaço do trabalho dela. Aê, obrigada, gente. Obrigadão pelo convite. E é nóis. É isso aí. Sempre. Nós vamos falar do universo de cosplay, dos animes. Você tá querendo entrar nesse universo, você gosta, mas você é um cospobre, tem medo de sair de casa. Se anima, tá? Bola pra frente que a gente vai abordar esse assunto, que é a tua cara. Exatamente. E vamos falar também sobre a carreira da Gabriela, que vocês na internet devem conhecê-la como, deve conhecê-la como Shermie, né, Gabriela? É Shermie ou Shermie? Shermie. Shermie, né? É do Coffee? Exatamente. Ah, eu sabia. Isso, a Sherby do The King of Fighters, que foi meu primeiro cosplay, né? Uhum. E era um jogo que durante meu ensino médio eu jogava demais da conta. Ah, eu também, eu adorava. É, nossa. Inclusive tinha um fliperama lá perto do meu colégio que dava ficha em dobro pras mulheres. Então eu passei. Gente, que legal. É porque nós vivemos numa sociedade machista opressora. É muita opressão. É por isso que a gente faz isso, entendeu? Então é tu, otário, que tá escutando isso. Você, homem otário, que precisa pagar duas fichas, elas jogavam uma e ganhavam três, tá? É. Ah, eu só ia em fliperama de pelego, não ganhava nada. Não, eu tinha uma. Não, Melina, não começa, Melina, com a sua vida difícil, cara. Ninguém tá querendo saber da tua infância difícil lá na Zona Leste. Os leve leite. Não quer. Não, por favor, chega. Não, corta a trilha triste do chato aí, por favor. Ai, cara. Gabriela, como tudo começou, minha cara? Então, como é que você entrou nesse mundo do cosplay? Começou bem na época do meu ensino médio mesmo. 8 anos atrás eu comecei a sair com uma galera assim, curtia o Ragnarok, que ia jogar fliperama e tal. Ragnarok é o MMO? Isso. Putz, joguei muito aquilo. Nossa, eu joguei demais. Eu comecei a sair com essa galera mais nerd, né? Mais esquisita, né? É, uma galera mais assim, mais estranha na época. Ah. E a gente acabou indo pro primeiro evento, nosso primeiro evento, que foi o Kodama. E, cara, foi amor à primeira vista. Eu achei muito legal, tanto o evento em si, quanto as pessoas que estavam lá de cosplay. E eu precisava fazer parte daquilo. Daí, como na época eu jogava muito The King of Fighters, os meus amigos me incentivaram muito a fazer o cosplay da Shermie, que é a minha personagem favorita. Até hoje. Aí ela sumiu do jogo, né? Esse é o problema. É, infelizmente, né? O trio, o Orochi e tal, mudaram o boss. Tive que fazer, fiz a versão Orochi dela, que é a vermelhinha, né? E até hoje eu tenho muito amigo dessa época que só me chama de Shermie, porque foi o primeiro cosplay. E é uma personagem que eu amo muito. E acabou pegando o apelido. Então. Isso, acabou pegando o apelido. E depois que faz o primeiro, cara, é muito bom. Não, é muito difícil sair do cosplay. Mas, por exemplo, quando você fez esse primeiro, você já costurava? Você era daquelas meninas que faziam a própria roupa? Não, no primeiro eu levei pra costureira. Eu, inclusive, fui com meu pai, cara. Foi muito engraçado, porque a Shermie é uma personagem que usa decote e tem a perna toda à mostra. Então... É, eu tô vendo aqui. Você tem foto dessa época? Ah, tenho, mas não... Ah, não, mas na época você era menor. Escondidas. Não, você era menor. Não, deixa isso aí. Olha o processo. É o processo. A cadeia. Os primeiros cosplays são fotos meio raras, assim. Estão bem escondidas. Sumiram com o Orkut. Ah, então já ficou, né? Já foi enterrado junto com o Orkut. É, já foi enterrado. Daí, 5 anos atrás, eu comecei a fazer os cosplays. E aí, essas fotos dos mais recentes que estão aí na página e tal, são os cosplays que eu mesma fiz. Mas no começo era só costureira. Eu não manjava de nada, nossa, nem pegava em agulha. Agora você chegou a fazer algum curso de corte e costura, ou você ainda manda pra costureira, ou compra da China, que agora tá mais fácil? Tá. Eu fiz um curso de design de moda, eu morei um tempo em Curitiba, lá eu fiz um curso de design de moda, eu aprendi a costurar lá. Eu era uma péssima aluna de costura, então eu não sei como eu consegui chegar onde eu cheguei agora. Viu, você que tá ouvindo, que não tem talento pra costura, insista, quem insista, sabe dar certo. Eu ia muito mal nas aulas de costura, mas a gente vai errando e uma hora acerta. Daí, eu fiz o curso de costura e hoje em dia eu faço todos os meus cosplays. É 100% você que faz. Tem alguns casos, por exemplo, teve um cosplay que eu recebi de uma loja da China que me mandou. Daí eu recebi a roupa, que é da Juliette Starling, do jogo Lollipop Chainsaw. Aí eu recebi a roupa, mas aí a serra elétrica é eu que tô fazendo. Então alguma coisa sempre sou eu que faço. Ah, tá. Então é não só o corte de tecido, mas é também apetrecho, essas coisas, tudo você faz também. Sim, que pra mim eu tenho dificuldade. Pra mim costurar é bem mais fácil do que fazer armas e acessórios e essas coisas. Porque mexe muito com plástico, né? É difícil de manusear. E você faz de papelão, aí fica feio. Nossa. Você tem que prezar, né? Por uma qualidade. Eu tô uns 2 meses fazendo essa serra elétrica e não sai. We'll be right back. vocês sim, a Gabriela, a internet de vocês se inteirarem do assunto. Teve um evento que nós apresentamos aqui em Brasília, que foi o... que eu sou péssimo em nome. Geek Prime? Esse mesmo. Isso. E a Gabriela tava vestida com a roupa da Ada Wong, se eu não me engano, do jogo Resident Evil 2. E aí, só que a versão que eu usei era uma versão alternativa, né? Era a versão comportada. Sim. Era uma versão comportada. Ela é uma menina de família. Era uma versão comportada, mas mesmo assim eu quase caí. E eu tava andando, e aí é assim, internet, esse é pra quem nunca foi, é muito bacana e tal, você encontra pessoas que têm o mesmo gosto que você, é um barato você visitar um evento de anime. Mas assim, a galera que vai, é aquela galera que mete um, tipo, um, sei lá, uma toalha vermelha nas costas e fala que é um super-homem, é coisa desse nível. Aí eu tô andando pro palco, aí de repente eu vejo uma menina de cabelo curto, cabelo preto, com vestido preto. Enfim, né, o corte era com mega decote e tal. Eu olhei aquilo ali e eu fiquei besta com a qualidade, acreditem se quiserem. Eu fiquei besta com a qualidade da roupa. Eu olhei aquilo ali e falei, velho? Eu lembro que eu tava andando, mas eu dei um tropicão no meio fio. Aí eu entrei e eu comentei com os caras, eu falei, gente, tem uma garota, eu não sei se ela é participante, eu não sei se ela é produtora de conteúdo, eu não sei. Mas tem uma garota aqui, que ela tá com uma fantasia, eu chamei de fantasia, desculpa, tá? Vocês não gostam. Ela tá com uma fantasia que é uma coisa impressionante, e depois eles viram realmente e acharam, ficou todo mundo abismado com a qualidade. Porque a qualidade realmente chama muita diferença. Chama muita atenção. Nossa, eu fico muito feliz quando eu ouço esses comentários, de verdade, porque é toda uma dedicação, né? Eu me empenho muito em cada roupa, são sempre personagens que eu gosto muito, que eu escolho fazer. Então, quando a galera curte, a galera pira, assim, é muito gratificante, de verdade. E você recebe muita gente, assim, querendo... Lógico, nos eventos você tem mais assédio, mas fora dos eventos você recebe muita gente perguntando das suas roupas, dando sugestão. Nossa, demais! Principalmente depois que eu abri a página no Facebook, eu recebo perguntas, assim, de todo tipo. Mas a galera pilha mesmo, perguntam tanto das roupas, de tudo. Mas tem muito stalker também, né? Muita tem. Gente, assim... Nossa... Deve ser umas perguntas tão sem noção. Nossa, eu já recebi uns poemas por e-mail de um anônimo, já... Eu já recebi muita mensagem de gente pedindo pra eu tirar foto, assim, descalça... Ai, gente. Tem uns fetiches, assim, muito cabulosos. E a galera não tem vergonha. Na internet ninguém tem vergonha, né? É, na internet todo mundo é muito óbvio. Eu quero ver, pessoal. Acha que tá protegido atrás do IP, né? É, exatamente. Aí já recebi umas coisas muito absurdas, assim. Mas faz parte. Geralmente o pessoal que é fã de anime é um povo meio esquisito. Gabriela. É. Não depende muito, é porque gente esquisita tem em todo lugar. Não, você tá querendo aliviar. É. Eu já sei uma palavra. O povo assim, muito apaixonado. É, pronto, obrigado, esquisito. E então, aí eu tava vendo o Instagram da Gabriela, e eu tô olhando as fotos assim, aí eu tava com o Leonardo do lado, que é o Miotti, que também é aqui do site. Foi ele que entrou em contato com você, inclusive. Uhum. Aí eu tô olhando as fotos assim, tá? Eu olhei pra cara do Leonardo e falei, qual o problema dessa garota? Aí, Leonardo, como assim? Eu falei, cara, essa garota é tão bonita, velho, tá se metendo nesse negócio de anime, isso deve dar tanto freak. Deve dar tanto freak atrás dessa garota, cara. Mas tanto freak, Leonardo, deve mesmo. Eu falei, mas até que... Releva. Eu fiz até pouco cosplay de anime. A maioria das personagens que eu pego... É porque vai muito de fase, né? Que nem eu falei, eu pego personagens que significam muito pra mim. E agora eu passei por uma fase que eu fiz bem pouco cosplay de anime. Eu foquei mais em HQ e jogos, né? Daí... mesmo fora dessa questão otaku, assim... Dá muito creepy. Eu fico muito, muito apaixonado por aquela coisa. Então, sim, você põe qualquer coisa assim que remeta a algo, algum. Pode ser desenho, pode ser filme, pode ser videogame que o cara gosta, ele acha que, tipo, é o personagem saindo da tela, cara. As pessoas associam muito ao personagem, já aconteceu. Acontece muito em evento de, tipo, a pessoa me vê com cosplay e já vem me chamando pelo nome do personagem, falando, meu Deus, eu te amo, e já achando que tem toda a intimidade, sabe? Call my baby lollipop, tell you why. 'Cause kiss is sweeter than agora eu tô, na real, nem é de videogame, eu tô trabalhando no cosplay da Feiticeira Escarlate. Ai, da hora, do filme, né? Eu tô fazendo a versão dos quadrinhos, com aquele colã vermelho. Ela não gosta dos freaks, internet, mas o decote e a saia cortando a cintura tá lá, né? Porque eu lia os quadrinhos, eu lembro da Feiticeira Escarlate. Não, é confortável, tem uma capa, então cobre atrás e tal, é relativamente confortável. Vai todo mundo olhar pra capa, não se preocupe. Não pode ventar, ventou, é, mas assim... a capa... De videogame mesmo, o projeto que eu tô fazendo agora é a Juliette Starling, do Lollipop Chainsaw. Essa sim, realmente não é comportada. E... mas jogando videogame mesmo, eu baixei agora um jogo Child of Light. Não tenho intenção de fazer cosplay ainda, mas é bem bonitinho. É mais fofinho. É bem fofinho. Eu sei que você... eu acompanho o teu Instagram, vi que você é muito fã também da Arlequina, né? Adoro. Eu adoro a Arlequina, desde tipo, que eu a vi na animação do Batman. E eu tô fazendo, inclusive eu tô fazendo outra versão dela também, agora finalmente vou fazer a clássica. Que eu já fiz versão de tudo que é jogo, e agora eu vou fazer a versão clássica mesmo da animação e tal. A roupa padrão dela. Mas é uma personagem que eu adoro. Eu adoro a sua Arlequina é muito legal, cara. Ah, obrigada. É, sério. É muito legal mesmo. É impressionante. Essas fotos que nós estamos falando, internet, vão estar todas no post, tá? Se você deixar, tá, Gabriel? Aí. Se você quiser. a gente põe o link. Melhor. Tá autorizado. Ah, então beleza. É, porque eu falei já pra pegar o gancho da gravação, mas depois eu ia te pedir outra coisa. Chasing after you is like a fairy tale. But I feel like I'm glued on tight to this carousel. E deixa eu te perguntar, quanto tempo em média você leva pra fazer uma roupa? Com um acessório, vai, uma roupa bacana com um acessório. É porque depende bastante. Tem roupa que eu fiz, sei lá, em 3 dias. Nossa, rápido, assim. É, essas mais assim, tipo a Psylocke dos X-Men, que é basicamente um colã, é uma roupa muito rápido. E já, por exemplo, eu fiz a Kitana do novo Mortal Kombat, né? Que é bem cheia, tem armadura, tem detalhe, tem os leques e tal. Aí já levou mais tempo. Eu fiz na maior correria do mundo, trabalhando todo dia, e foi, sei lá, 2 semanas. Mas tem cosplay que eu levei. É rápido. É, mas foi rápido porque eu eu queria usar num evento, que foi até... Aí virou a madrugada. Virei madrugada. Eu terminei na madrugada do evento. Que foi aqui em Brasília, teve aquele Capital Geek. Sei. E isso aí eu queria terminar pra ele. Mas se cosplay assim, mais detalhado, eu demoro cerca de 1 mês pra fazer. E você, quando começa a fazer uma roupa, foca só em uma ou vai fazendo 3, 4 ao mesmo tempo? Depende, tem época que eu faço um monte de uma vez, eu mexendo um pouquinho, tipo, ah, porque acessório a gente tem que pintar, deixar a tinta secar, fazer, tem tudo isso. Então, às vezes, eu tô trabalhando nos acessórios de um e costurando o outro, por exemplo. Aí, já cheguei a fazer os 3 cosplays ao mesmo tempo, mas não recomendo. Ah, dá muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça. E não recomendo também fazer assim em cima da hora pro evento, porque eu tava chorando já. Nossa. E falando em evento, e como é que pinta esses eventos? Você fica sabendo ou você já tá num nível que as pessoas te chamam pra participar como alguma convidada especial? Como é que fica? Esse ano comecei a ser convidada pros eventos. Eu, pro Capital Geek, eu fui convidada pra ser apresentadora do concurso cosplay. É, mês passado eu fui pra Cuiabá, pra um evento também que eu fui como convidada. E já tem outros aí na frente. Eu vou pra Porto Alegre em breve. É, esse ano que começou pra mim. O pessoal tá chamando bastante. No começo você ia normal, né? Pagava o seu ingresso, ia de lá. Isso, ia de boa, como pagante mesmo. Aproveitava lá com os amigos. Aí agora, esse ano, graças a Deus, tá tudo indo bem. E estão me convidando para os eventos. Claro que as redes sociais ajudam demais a divulgar o trabalho. É, o Facebook me ajuda muito com isso. A galera geralmente vem falar comigo através do Facebook. Os convites, assim, isso, né? Aí o pessoal fala comigo no Facebook e tal, eu mando um e-mail pra gente aceitar tudo direitinho. Por aí, foi uma coisa que, tipo, foi muito de repente mesmo pra mim. É uma coisa que eu não esperava. Então eu ainda tô digerindo a ideia de estar nesse meio e tendo... Como praticamente uma atração, é, né? Como uma atração. Você ia, né? Você ia pra curtir. Você tá falando sério mesmo? Você não imaginava isso? Não, de verdade, gente. É uma coisa que eu não imaginava mesmo. Eu fui muito pega de surpresa. Quando chegou o primeiro convite, assim, pra evento, e fora de Brasília ainda, eu fiquei, cara... Sério? Com todas as despesas pagas, inclusive. Isso, né? Nossa. Aí começa a ser legal. Inclusive, esse ano, tem 8 anos que eu vou todo ano pro Anime Friends, que é em São Paulo. E esse ano eu fui convidada pra ser jurada de um concurso lá. E eu fiquei assim, meu Deus, o evento que eu vou todo ano tá me convidando. Legal. Foi muito inesperado pra mim, mas eu sou muito grata. De verdade, é uma coisa que abriu muitas portas pra mim e continua abrindo. Olha, eu tô falando isso, não é pra ficar puxando o saco nem nada do gênero, não. Nós fomos, eu e Miotti, nós fomos a Comic Con em 2013. 2013, eu acho. O teu trabalho tá no nível de Comic Con Internacional. Sem exagero, tá. Sem exagero nenhum. Sem exagero nenhum. Eu vi a qualidade dos trabalhos que tem lá. E o teu trabalho tá no nível deles. Foi isso, inclusive, que chamou tanto a minha atenção. Você é óbvio, você é uma menina bonita, claro. Mas não é linda, mas, cara, ok, a gente tá valendo o trabalho, entendeu? Uhum. E o teu trabalho realmente chama muito a atenção. A qualidade do material que você usa, a qualidade de acabamento que você usa. É realmente impressionante. É muito legal. Obrigada. É? Bom. Nossa, eu acho que você já tem que se acostumar com a ideia de que realmente vai virar a tua profissão definitiva isso aí. Cara, vou até deixar um recado aqui, gente, é persistência, porque foi muita tentativa e erro. E você tá quanto tempo, mais ou menos, desde o primeiro evento até hoje, são o quê? Quantos anos no total? 8 anos, 8 anos que eu fiz o meu primeiro cosplay, que foi a Sherm. Comecei a fazer as roupas mesmo foi uns 5 anos. Sim, é bastante tempo, bastante dedicação, né? A primeira roupa que eu mesma fiz, assim, sozinha, foi o vestido da Ada Wong, do Resident Evil 4. E, nossa, eu queimei o tecido, porque eu não sabia nem passar a roupa. Então, gente, eu queimei o tecido, eu cortei o que não devia. Sério, foi uma bagunça, mas a gente aprende com os erros. E você chegou a participar de competição, se inscreveu pra ganhar alguma coisa, ou só mesmo ia no evento pra curtir? Durante 3 anos eu fiz parte de um grupo de teatro cosplay, que era assim, a gente não participava de concurso, a gente fazia uma apresentação comprida, de, sei lá, 30, 40 minutos, e a gente apresentava pra galera mesmo, tipo, sem participar nem nada, de concurso nem nada. Era bem legal, tanto é que a gente sempre era convidado pra apresentar no Anime Friends também. Foi uma experiência muito boa, mas participar assim de concurso mesmo, geralmente é uma coisa que eu decido na hora, eu acabo participando só de desfile, porque pra participar de concurso assim, de apresentação, palco e tal, tem todo um preparo. É uma coisa, um cosplay de palco é diferente de um cosplay que você vai usar pra passear no evento, por exemplo. Só pra brincar lá no evento, isso, né? E pra fotos, é completamente diferente. E assim, como sendo jurada, que tô sendo chamada mais frequentemente agora, eu vejo que realmente é completamente diferente. E eu sempre faço cosplay por prazer, assim mesmo. Nunca foi pensando em participar de concurso. Então, quando eu decido participar, é de desfile mesmo. Tipo, passear lá no palco e acabou. Curtir, tirar foto e participar do momento, né? É. Ver tudo assim no backstage e tal é uma dedicação absurda que a galera tem pra fazer as apresentações. Essa diferença que você falou de cosplay pra curtir e de apresentação, se você fala no quê? No nível de detalhe, no tipo de pano, que tem que ser um pano... É tudo, porque dependendo do concurso, os jurados têm uma ficha com o seu personagem de frente, costas, de lado, ele tá analisando todos os detalhes. Então, se, sei lá, um bracelete tá no braço errado... Ou se o cabelo do personagem tá jogado pro lado errado, qualquer coisa assim vai descontando nota. Então, quando você vai pro palco, você tem que prestar atenção, cada detalhezinho vai tirar uma nota, uma pontuação de você. Uma maquiagem que você não acertou, pode tirar ponto. Isso, né? teve um concurso que eu julguei com a galera. E era uma coisa que justamente estavam discutindo sobre um dos cosplayers, era isso, que a maquiagem não tava combinando com o que ele tinha colocado, que tipo, ele colocou a pele dele, uma parte era maquiagem, outra parte era tecido mesmo, tipo uma lycra. E a cor não tava combinando. É uma coisa que, tipo, as pessoas do evento não iam perceber, mas um jurado que tá lá avaliando com uma ficha do personagem, ele já repara nessas coisas, então... Ah, é que é o trabalho do jurado, né? Exatamente. É avaliar, é caçar o pelo novo, né? Exatamente, ainda mais esse concurso grande, assim... Que vale dinheiro. Que vale dinheiro, viagem pro Japão, essas coisas, então... É toda uma dedicação da galera, então a gente, os jurados têm que realmente ver cada detalhe. Por isso que é muito diferente. E quando você vai pro palco, você tem que baixar o personagem em você, porque tudo conta. Tem que interpretar também o jeito de andar. Toda a interpretação conta, toda a linguagem corporal. Então é um preparo completamente diferente. É bacana você ver um concurso de cosplay que eu acho muito impressionante também, que volta e meia é assustador, é o da BlizzCon. Que acontece anualmente, que é da Blizzard Entertainment, que é a produtora do World of Warcraft, Diablo e tal, e jogos famosos desse gênero. E, cara, eles têm um concurso só de cosplays, só dos personagens da Blizzard. É uma coisa impressionante, tem gente que faz animatronic pra participar desse negócio. Tem gente que faz. O cara, claro, que é um cosplay, então o sujeito tem que entrar na roupa. Mas ele desenvolve um mecanismo eletrônico pra, sei lá, que é uma garra que se mexe, um olho que brilha, alguma coisa nesse sentido. É absurdo. Eu não tô exagerando, não. Eu acho que eu tô ficando repetitivo, chato. Caraca, a Calaveira tá ficando... Calaveira tá exagerando. Não, gente. Nós vamos colocar as mídias sociais da Gabriela pra vocês verem que não é exagero, meu. É uma coisa realmente é impressionante. É coisa gênero do tipo... Cara, o que você tá fazendo em Hollywood? Vamos mudar pra lá. Tá na hora, Brasil tá quebrando, perder. Eu quero estar longe quando quebrar. Exatamente, vamos perder uma ótima profissional, mas não dá pra manter uma qualidade de uma qualidade de trabalho desse tipo aqui no Brasil. Tá difícil. Infelizmente o Brasil. Infelizmente o Brasil não dá, não dá sustento, não dá nada, né? Não dá apoio, a gente não tem apoio de porcaria nenhuma nesse país, na verdade. Não, e também aqui é meio difícil, principalmente em Brasília, é meio difícil achar materiais, essas coisas, então a gente tá sempre tendo que importar. Aí pra importar da 25 de março, né? Cara, quando eu importo alguma coisa, seja peruca ou lente de contato, ou até tecido, que tem alguns que eu não acho aqui, leva 5 meses pra chegar. Nossa, e se chega em menos tempo, é tudo taxado, então tá bem difícil ultimamente. Falando em dificuldades, que nem você dedica praticamente aí 12 horas do seu dia para fazer uma fantasia hoje, mas você teve alguma outra profissão? Você tinha que dividir o seu tempo fazendo outra coisa para pagar o seu hobby por cosplays? Ou não, você sempre conseguiu mais ou menos se sustentar de eventos? Ou isso está acontecendo só agora? Quando eu comecei assim, a fazer os meus próprios cosplays, o custo caiu demais, assim, porque mão de obra é pesado. Daí eu comecei com os cosplays mais de boa, porque na época eu tava com meu salário de estagiária. Aí é tenso. Aí era meio complicado, eu nem tinha cartão de crédito na época, então era tipo, eu passava o cartão de crédito da minha mãe pra comprar, sei lá, peruca no eBay, por exemplo. Aí quando saía meu salário, era todo pra ela, entendeu? Então rolava os esquemas. Depois de um tempo, acabou que se tornou um hobby autossustentável, assim. Eu consigo tirar do cosplay o suficiente pra continuar fazendo meus cosplays. Então, o que eu faço por fora disso, eu não uso nos cosplays. Ah, sim, aí você investe em outras coisas, isso, né? Exatamente. Mas você tem uma outra profissão, além de ser designer e cosplayer, por assim dizer? Sim, comecei agora, inclusive, porque eu terminei a faculdade no final do ano passado. E como a gente começou de Brasília, né, tava investindo em concurso público, porque, né, Brasília. Aí em Brasília todo mundo é concursado, gente. Exatamente. Daí, há uns meses atrás, eu recebi uma proposta por e-mail, fiz as entrevistas e recentemente, eu ainda não posso divulgar 100%, mas eu sou... Mas você está no mundo corporativo. Agora eu sou community manager de uma empresa, logo vou fazer um anúncio bonitinho e tô muito feliz com isso. Caramba, que legal, parabéns. E vai dar tempo de continuar com cosplay também, sim, né? Sim, os horários são super flexíveis, então pra mim ficou ótimo, assim. E fora isso, tipo, é que eu falei, o cosplay é um hobby autossustentável, a galera eu faço propaganda pra um site de jogos e tal, aí a gente vai tirando do cosplay o suficiente pra continuar fazendo. Aí, legal pra quem tá começando agora, tá preocupado, ah, mas eu só tenho aqui uma bacia e um papel alumínio, será que dá... Acho que é legal, pessoal, começar de algum jeito, né? É, o importante é começar. Vai ver que quando engata, vai indo e você nem percebe mais. Mas da galera que você conhece, todos se autossustentam, por exemplo? Toda a galera que faz isso, que é jurada também? Ou então que vai pra participar, pra curtir dos eventos, conseguem pagar as próprias roupas? Depende, porque tem muita gente mesmo, que é simplesmente pelo hobby, que vai pra curtir o evento e não tira, nem tenta tirar nada disso, né? E já tem gente que vai, faz cosplay só pra participar de concurso, que aí tira uma grana boa, porque tem concurso que paga bastante, dá uns prêmios muito bons. Já teve concurso valendo carro, então... Eu vou ser cosplay, meu Deus do céu. É, valendo carro, eu vou, valendo cara. Carro, já prêmio de 10 mil reais, então... É, tem gente que faz o cosplay pensando só nisso também. E tem gente que consegue trabalhar em stand. Eu trabalhei na Brasil Game Show em um stand uma vez. São várias coisas, são várias possibilidades, né? Daí vai do que a pessoa... É começar, então, né? Isso. Separar uma graninha, comprar um tecido legal, né? Procura uma costureira ou pede pra mãe. E dá pra fazer... Já teve cosplay que eu gastei 30 reais pra fazer. É só usar o que tem ao seu redor. Ser criativo. Pra vocês verem, terem uma ideia, internet, da importância do cosplay hoje em dia, até mesmo na própria cultura pop, o próprio Lollipop Chainsaw, que a Gabriela estava se referindo, uhum, a personagem, ela foi feita em cima de uma cosplayer muito famosa lá nos Estados Unidos, né? A Jessica Nigri. Ela Exatamente. É a modelo oficial. O modelo oficial da personagem, da Juliette Starling. Sim, mas parece que... É porque esse jogo, esse game, ele já é antigo. Sim. Ele é do PlayStation 2, se eu não me engano. Não, é do 3. É do 3, não é? Isso. 3. E eu lembro que há muito tempo atrás, eu tava... A Jessica Nigri é tipo a Gabriela na internet. É do nível dela, assim. É realmente... Não, é verdade. É sério. Ela realmente... Ela tá tipo, no nível lá em cima. Uhum. E eu me lembro que teve uma questão referente a esse game, que eu não sei se eles contrataram a Jessica Nigri pra fazer a promoção do game e depois eles acabaram alterando o design da personagem pro personagem parecendo com ela, ou se foi ao contrário, se ela já existia e eles fizeram em cima dela. Mas tem alguma coisa referente a esse sentido? A personagem, eles fizeram a personagem, né? E fizeram tipo um concurso pra eleger quem seria a modelo oficial. E a Jessica Nigri, ela ganhou. E acabou sendo, tipo, todo lugar que a empresa ia pra divulgar o jogo, ela ia como a personagem oficial e tal. E é. Foi na época. Infelizmente, no ano em que nós fomos na Comic Con, a Jessica Nigri estava participando de um outro evento em outro lado dos Estados Unidos. Nossa, sonho conhecer ela. É, então, é o nosso também. Até porque a Jessica Nigri é um mulherão na internet. Nossa é. Senhora. Ela realmente é muito bonita. Vocês duas são. Mas, enfim. É ela. Mas a Jessica é fantástica. E assim, ela começou também brincando, fez um cosplay de Pikachu. Que eu acho que... Esse todo... Pikachu! Exatamente. Meu esse pai mesmo. Eterno! Ela foi pro primeiro evento com essa roupa de Pikachu e viralizou na internet, né? Lógico, a mina lá, a mina bonitona, virou meme e tal. E foi por causa desse cosplay, as fotos, né, que saíram na internet, que ela se tornou muito conhecida e acabou se tornando a modelo oficial do Lollipop Chainsaw. Daí, olha, depois legal. Disso, deslanchou, né? É, internet, que eu vou falar. Eu tô vendo aqui as fotos, internet. Não, a Jessica Nigri é assim. É uma, cara, é uma coisa assim que... Eita, né? Eu daria mole pra ela, cara. Mandou namorado não fica com ciúme de você, não? Então, eu não tô namorando agora. Mas nenhuma pessoa, assim, com que eu já me relacionei, teve problema com ciúmes. Eu acho que quem mais tem ciúmes é meu irmão e meu pai. Mas porque se você começa a namorar com uma pessoa, ela já vai saber que esse é o seu universo, não é? Exatamente. E aí se ficar tá bem de mim, é, É, ué, vai reclamar depois que compra? Exatamente, se for pra reclamar, ué, então tchau, fio. Mas quem fica mais com ciúminho é meu irmão, ele, inclusive... É mais novo? É, ele tem 21 aninhos. É. Mas ele teve um evento que eu tava com cosplay de Psylocke, e o cosplay de Psylocke, ele é bem cavado. E, cara, meu irmão viu um moço tirando foto da minha bunda. Ah, mas é sacanagem, até nossa, eu. Nossa, meu irmão ficou muito puto, foi atrás do cara. E... Só que ele foi atrás do cara falando que era meu namorado, né? Porque ah, ele é mais novo, mas ele tem cara de mais velho e tal, ele é mais alto que eu. Então ele foi tirando... Como é que você tá tirando foto da minha namorada assim, cara? Tá ficando louco? O trabalho muito bom seu também é a atual, né? Que é a da... Meu Deus, como é que é o nome da menina do Witcher 3? A Ciri. A Ciri. Uhum. Ficou um trabalho muito bom. É, esse foi o cosplay que deu trabalho. A Ciri. Foi mesmo? Assim, não. É porque tem corset, aí tem... São vários detalhezinhos. Eu comecei a fazer achando que ia terminar super rápido, mas toda hora que eu olhava pra imagem tinha algum detalhe que eu não tinha visto antes e tinha que fazer. Então eu tava um cosplay chatinho, assim. Legal que eu tava jogando The Witcher 3, o jogo é fabuloso. Fica a dica aí, inclusive. Tá? Fantástico. O jogo é, em todos os aspectos, é uma obra-prima. Eu, né, como apaixonado, você vai pesquisar, vai olhar na internet, você tem foto e tal. Aí eu tô lá olhando as fotos da Ciri, quando eu vejo, quem eu vejo? Eu falei, bacana, tá em tudo quanto é lugar mesmo, né? Aí eu uma foto assim. Aí eu, porque eu reconheci, eu olhei e falei, tá. Depois eu fui no seu Instagram e realmente tinha as fotos originais lá e tudo. Na época que eu fiz, foi assim, o jogo tava saindo ainda. O pessoal da CD Projekt Red disponibilizou umas imagens dos personagens com todos os detalhes da roupa. Então, antes do jogo sair, durante a divulgação, eu já tava fazendo cosplay. Então, tinham poucas pessoas fazendo. Daí, acabou que teve uma visibilidade bacana. A galera pilhou porque não tinha muita dúvida. E tem gente que assim, entra em contato pedindo pra comprar suas roupas. Você já pensou em comercializar isso? Ou pedindo pra você fazer a roupa? Nossa, o pessoal pede bastante, mas pra mim não dá, cara. Tipo, se eu fosse começar a fazer cosplay pros outros, eu teria que fazer só isso da vida. Porque é muito trabalho, e quando você vai vender pra uma pessoa, você tem que prestar muito mais atenção, tanto nos detalhes quanto no acabamento. Porque quando eu faço uma roupa pra mim, se tem, sei lá, algum defeitinho, alguma coisa assim, eu consigo esconder. Mas quando você vai fazer pra outra pessoa e pra vender, tem que estar perfeito, impecável. Então, é um estresse que eu não quero na minha vida. Olha aí, então, tá perdendo de repente é um mercado de trabalho que, poxa... É, mas aí é que nem eu falei, eu teria que me dedicar só a isso, porque eu já tenho, assim, um tempo limitado pra fazer as minhas roupas. Você tem outra profissão também. É, já tenho um outro trabalho. E tem um cachorro pra cuidar, que é muito carente. Então, eu teria que largar todas as outras coisas pra fazer cosplay pra outras pessoas. Por enquanto não é uma coisa assim que eu quero, mas de repente, sei lá, numa época de necessidade. E você recebe muito Quem pedido? Sabe? Você recebe muito pedido de cosplay do tipo, ah, por que você não faz tal personagem? Por que você não faz tal personagem? Por que você não faz tal personagem? A galera sempre gosta, né, de indicar assim, os personagens favoritos. Eu sempre levo em consideração, assim, porque, querendo ou não, todas as portas que se abriram por causa do cosplay foi por causa das pessoas que me seguem. Então eu tento estar sempre levando em consideração o que eles dizem. A única coisa que não vai rolar, mas que me pedem muito, é cosplay de League of Legends, porque... Ah, mas é óbvio, né? A virgindade tá presente, tá latente ali. Nossa, imagina, né? Deve ter abaixo assinado, né, já. Nossa, eu recebo muito pedido de League of Legends, mas eu não jogo League of Legends e... A fanbase do League of Legends é bem complicada. Eu sei que a galera é bem xiita, assim, eu fico meio assustado. Se um dia fizer, né, e aí... Ah, não, mas essa pedra não é nesse lugar. Não, já vão chegar falando, nossa, mas ela nem joga e tá fazendo cosplay. Ai, ah, tá, você vai pelo... Você joga de sup, de bote, você joga de quê? De ADC? É, qual é essa lane? Ai, o quê? Qual sua lane? Aí você fala Gabriela. Ai, que jogo. O pessoal já chega no enquadro mesmo, dependendo do cosplay que você faz, o pessoal já chega enquadrando, perguntando, ah, mas... Coisa de jogo, é. Coisa do... Vira pra você fazer. Como é que eu passo no Witcher 3? Acontece, com certeza. Tipo, de várias perguntas bizarras que eu recebo, essas são até as menos ruins. A galera já chega perguntando se você realmente sabe o que é, se você sabe o que você tá fazendo. E é até meio triste, porque eu acho que ainda rola um preconceito com relação ao sexo feminino nos jogos, assim, sabe? A galera meio que é cética com relação a isso. Não, Gabriela, vai... Você não, fala que é pelo apelo sexual, você diz? Não, assim, é questão de saber se... A pessoa querer saber se você realmente manja daquilo que você tá fazendo. Só porque você é mulher, você não pode jogar. É, exatamente. Você fala, mas não. Você joga mesmo? Ah, mas você sabe quem é essa personagem? Ah, tá. Não, então só tá aí chamando a atenção. Acontece muito. Eu tenho que defender a classe. Agora eu tenho que defender a classe. O negócio é o seguinte. Olha só. É porque no mercado de games, a grande maioria esmagadora sempre foi de homens. As poucas mulheres que se diziam mulheres no mercado de games, na verdade eram homens tentando se aproveitar da virgindade dos outros homens. Sim, meu irmão já fez isso. Ah, eu já sou o contrário, eu sempre falo que eu sou homem, gente. E assim, MMO, cara, já teve casos escabrosos de coisa desse tipo. Eu conheci uma pessoa que tinha um colega, parece bizarrice, mas não é. Ele realmente tinha um colega que ele começou a namorar, entre aspas, com uma colega de guilda dele do World of Warcraft. Uhum. E ficava com ciúme e só trocava mensagem de texto até o dia que... O pessoal tava no Skype, entrou um cara e falou assim... Oi, tudo bem? Eu sou a Sheila. Oi, eu sou a Gabriela. Eita porra. Entendeu? Então assim, o pessoal fica desconfiado mesmo. Assim, como eu olhei, quando comecei a olhar a tua foto, falei assim... Mas qual é o problema dessa garota, cara? Não, mas tem um povo... Vai ser modelo, sei lá. Não, mas tem um povo no Japão que são meninos... E eles ficam mais bonitas que meninas. É verdade. É incrível. É muito surreal. Assim. Inclusive no Japão, acho que tem Laika, né, o nome dela. Laika é uma raça de cachorro. É, gente, eu não sei muito bem os nomes das pessoas, tá? Desculpem, não cheetahs, por favor. Não, mas ela é mulher mesmo, e ela faz cosplays masculinos. E até eu conhecer ela, eu achava que ela era um menino. E ela era uma menina. É menino ou menina? E aí eu comecei a ver outros, assim, mais do Japão. E aí eu ficava, meu, é menino ou menina? Eu entendo o sentimento, eu também já vi. Já passou por isso? É, japoneses são mais andrógenos, assim, e tal. Então, eu olho uma foto, eu nem tento mais assumir o que é. Eu só... Mas já perguntaram pra você, se, às vezes você já fez algum cosplay masculino e vieram, ah, será que é homem, é mulher? Ficar meio na dúvida? Não, eu nunca fiz cosplay masculino. Tem vontade de fazer? Pra mudar um pouco, né? Ah, eu já, na verdade, eu já pensei em fazer, tipo, uma versão feminina de um personagem masculino. Olha, é legal também essa. É, o gender band, né? Que a Jessica Nigri faz muito, inclusive. É uma coisa que eu já pensei, mas até hoje não saiu do papel. Não, faça, é bem interessante. Eu acho muito legal. Até porque dá uma liberdade artística maior, porque aí você vai adaptar a roupa pra uma personagem feminina, né? Sim, da mesma forma, você pode pegar uma personagem que é feminina e transformar em masculino, sim, né? Trabalhar, acho que essa questão de gêneros, né? Eu acho que é bem legal. É muito legal, até porque às vezes tem, sei lá, tem jogos que você gosta muito dos personagens masculinos, mas não quer fazer tipo cosplay de um homem, você quer deixar mais feminino, mais a sua cara. Minha querida Gabriela, muito obrigado. Muito obrigado mesmo por aceitar nosso convite. Você é uma fofa de simpatia. Cara, você é muito simpática. Ai, gente, eu que agradeço. Vocês são os amores. Eu fiquei muito feliz mesmo com o convite. E, sério, qualquer coisa é nós.